Enquanto a população está atenta nas notícias da pandemia do novo coronavírus que afeta o mundo com casos suspeitos também em Gaspar, as ocorrências policiais continuam acontecendo na cidade. No início da noite do último sábado, dia 21, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas, direção perigosa de veículo em via pública e resistência no bairro Figueira, com a prisão de um menor de idade com diversas passagens pela polícia. Conforme destaca o Tenente Browner, subcomandante da Polícia Militar de Gaspar. A guarnição do PPT, ao realizar patrulhamento nas imediações do bairro Figueira, acabou se deparando com o condutor de uma motocicleta que a conduzia sem utilizar o capacete. E ao tentar realizar a abordagem, esse condutor procurou se evadir da guarnição. Inclusive, durante o momento que empreendeu a fuga, ele acabou vindo a cair com a motocicleta e ainda assim se levantou, tentou correr, fugir da guarnição. Porém, sem lograr isso no seu intento, a guarnição acabou realizando a abordagem policial, mesmo esse condutor tentando resistir bastante a essa abordagem. Esse condutor posteriormente foi identificado como um menor de idade, que já possui várias passagens policiais pelos mais diversos crimes, tráfico de drogas, roubo, furto. E assim que, inclusive, foi apreendido na semana passada, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão que existia em seu desfavor. E durante o momento que ele empreendeu fuga, a guarnição conseguiu visualizar ele jogando uma certa quantidade de um invólucro, né, que posteriormente foi identificado como substância entorpecente análoga à maconha. E diante de todos os fatos, a guarnição policial deu voz de apreensão a esse menor de idade e o encaminhou à delegacia de polícia de Gaspar para a lavratura dos procedimentos cabíveis. Nós ouvimos o Tenente Browner, subcomandante da Polícia Militar de Gaspar, falando sobre a apreensão de um menor por direção perigosa e tráfico de drogas no bairro Figueira, no último sábado, dia 21. Do Departamento de Jornalismo, Gil Dias para a Rádio Sentinela.